meio do povo no mundo da lua. Me vejo de novo na boca da rua, no meio do povo no mundo da lua. Me vejo de novo na boca da rua. Alô, meu povo de Mato Miguel! Eu vi o couro comer no quintal da Toque Madureira, o bicho pegar debaixo da tamarineira. Eu vi mestre André bateria parar. Virei várias noites com Zeca e Carlindo rimando a noite inteira. Tive as bênçãos de Bete, Alcione Bezerra e João Nogueira. Muito parte do alto, a luz do luar. Cantei com Dona Ivone Lara das Neves Monarque, com Paulinho, com seu Nelson Sargento, Luiz Carlos da Vila e Martinho. E aprendi minha missão nessa vida é cantar, porque eu só morro quando o meu samba morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Quantas vezes eu vi o cavaco, o pandeiro e o galo cantando com a gente. Se eu morrer só se for de alegria quando a melodia invade a mente. E a já feijoada, rabada, tempero das tias com bênçãos do céu. Padre Miguel, eu sou de Padre Miguel. Foi batendo na lata de 20 que fiz os meus blocos, cantei por aí. E seguindo os passos de Luna, Marçal, Eliseu, Mestre Ubirani. Arquitetos do samba merecem respeito e consideração. Então firma na palma da mão, porque eu só morro quando o meu samba morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Quantas vezes eu vi o cavaco, o pandeiro e o galo cantando com a gente. Se eu morrer só se for de alegria quando a melodia invade a mente. E a já feijoada, rabada, tempero das tias com bênçãos do céu. Padre Miguel, eu sou de Padre Miguel. Tô batendo na lata de 20 que fiz os meus blocos, cantei por aí. E seguindo os passos de Luna, Marçal, Eliseu, Mestre Ubirani. Arquitetos do samba merecem respeito e consideração. Tô firma na palma da mão, porque eu só morro quando o meu samba morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Foi pelas portas das casas de Beres Dias, Seatra, Tomásia e Tieté que o samba entrou no Rio de Janeiro, onde encontraria o melhor terreno para crescer e ganhar força. De volta pra casa, nego!